다 클립됐잖아. 못살아. 오, 커맨드 있어. 스트레스 파울 이미지. 못후대. 아프로가 foi para o localizador. No localizador está autorizado a interceptar. 대마시오. 이미지 타워 로그 63 존 노스틱. 1255, desça para o nível de voo 060, detração para sequenciamento, curve à direita, proa 230, e seu limite é o QD Mike 100 de Simbra, no 255. Direita 230, limite QD Mike 100 de Simbra, mídia CR, ou 1255. 1255, reautorizada e descida para o nível de voo 050. 050, 1255. Serviço 366, azul 2771. 2771 no completo final, chame torre, frequência 98.95. 1895, azul 2771 no bloco. Azul 4463, chame centro Recife, frequência 98.35, alterna 95.1. Eu observo 372. 2771, continua a aproximação, aguarde pista no zero livre, ajuste no 097, informa chuva moderada sobre o campo, pista molhada. Paciente, continua a aproximação, azul 2771. 56315, descida autorizada até 3000 pés, aguarde transferência das comunicações. 3000, aguarda, 6317. Desça para 2000 pés, aguarde transferência das comunicações. 2000 na guarda, 3 na 255, desça para 4000 pés, altímetro no 0 na 7. 4000, com menos 17, no 255. Cuxanar 6226 no solo 28, ao liberar a próxima direita via eco, chame solo Salvador 121 no decimal 9. Ao liberar vai ser 1219626. Patango Vitor até o Foxtrot, mantenha a cabeceira, aguarde para a decolagem e aeronave na curta final, pistão no zero. Pardão, até o Foxtrot. Do 2771, no reporte visual com a pista 1 no 0, o ajuste no 0 no 7, chuva agora forte sobre o campo, pista molhada. Portada visual, do 2771. E a esquerda para o 200, limite permanece. Esquerda 200, limite permanece, agora 255. As aeronaves da escuta do controle Salvador informam que Salvador permanece operando o instrumento, agora o teto de 800 pés, visibilidade 2000 metros e chuva forte no momento sobre o campo. Em Chapatango, Oscar Golf Kilo, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, Oscar Golf Kilo. 1255, complete com curva esquerda para o A140, reporta estabilizado, desça para 2000 pés. Desce para 2000, com curva esquerda a 140, vai reportar estabilizado no X, perdão, no 0, 1255. 1255, complete com curva esquerda para o A130, está autorizado o procedimento, reporta estabilizado. 1130, vai reportar estabilizado, gol. 0 graus 069, pouso autorizado. Pouso autorizado, 2771. Apego já avistado. Está avistando agora, 2771. Sim, pouso autorizado, ajuste no 097, pista molhada, 2771. Na 63 no 5, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no 0. A última aeronave ATR da Azul avistou o campo a 700 pés, aguarde autorização de pouso. 63 no 5, não aguarde. Rio 2771, suba para 2000 pés, aguarde transferência de comunicação. Aproximação perdida, Azul 2771, perdeu contato com a pista. Gente. Azul 2771, suba para 2000 pés, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 208, Azul 2771. Na 63, 15, reporte visual com campo, agora chuva moderada, o ajuste no 0, no 7, estimado avistar a pista a partir de 800 pés. É, já pondarei. O 863, não. Papadango, vindo na... Ativar a minha visão. Mais duas aeronaves na aproximação final, mantenha a posição, aguarde para decolagem de pista 35. Posição, lateral, até o posição. Bosca, Golf, Kilo, mantenha o ponto de espera da 1 a 0, informe duas aeronaves na aproximação final, tão logo possível será autorizada a decolagem. Isso, está aguardando. Bosca, Golf, Kilo. Azul 2771, no curva esquerda para o 020, limite é radial 030, Salvador. Esquerda para o 020, limite é radial 030, Salvador, Azul 2771. E o gol no 255 estabilizou. Seu 255 completa final, chame torre, frequência no 98, decimal 95. Gol no 895, gol no 255. Sobre Salvador, é o 255 da gol, estabilizado na X-ray 10, já está... Chanel 63, 15, pouso autorizado, pistão no 0, vento 160 graus, 069, pista molhada. Pousado, Chanel 63, 15, visual. Gente, pouso autorizado, 160 graus, 069, pista molhada. 1255, continua a aproximação, reporte visual com campo, ajuste no 0, no 7. 1017, vai reportar visual no 255. Arrepeu, eu sou 63, zona 5. Rádio transferência de comunicações. Já tá uma chuvinha forte no final curto, mas já tá melhorando ali, vai ser rapidinho. Gente, eu sou 63, não se confirma o motivo da remetida. Sinto porque a gente perdeu o contato com a pista, deu uma chuva forte ali na final curta. Espera essa porra aqui, tá? Já foi. Subiu para 2000 pés e chame o controle Salvador em 120, decimal 8. Azul 2771 no curva esquerda para o A280. O seu limite é radial 300, Salvador. Esquerda pro 280, limitante a 300 de Salvador, Azul 10. Patrulha, a 863, 05. 63-05, mantenha 2000 pés, aguarde demais instruções de controle. A sua escuta. Autorizado o pouso pro gol no 255. 63-05, suba para 3000 pés. 3000 pés, o 63-05. Para 3000, 63-05. Torre Salvador, Azul 2790, ponto de espera da 1-0, para um só. zero, seu limite é a radial 150 de Salvador. Ok, seu vetor direito 180, limite é 150 de Salvador, mantendo 3.863 no 100. Tudo 771, completo com curva à esquerda, proa 260, o limite é a radial 2300 Salvador. Esquerda 260, o limite é 300 Salvador, tudo 771. A possibilidade do azul voar o servido 367 para evitar a formaçãozinha aqui e já reaproximar? Afirmativa, autorizado. 2771, confirme por quantas milhas irá manter a proa 290. Vai voar a proa do servido 367 agora. Gente, seria essa magnética 290? Confirme por quantas milhas terá que manter essa proa? Só um minuto. Chalé 6315, curve à direita para o A240, o seu limite é a radial 210, Salvador, 6315. Entendeu? Curva à direita na 240, limitado pela 210 de Salvador, 6315. Afirmativo. Controle azul vai manter 296 de pro por 8 milhas. Gente, 2771. 255 no solo 37, ao liberar a próxima direita via Foxtrot, chame o solo Salvador no 21.9. 1219 ao liberar na Foxtrot no 255. A chuva está bem moderada, bem leve ali na finalíssima lá. Só confirmando, chuva moderada na curta final, não é zero? Bem leve, está bem leve. Aquela camadinha que estava moderada lá impedindo o pessoal pousar, ela já está um pouco mais alta para a direita. Sim, graças. Valeu. Lógica Golf Kilo, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 190 graus, 079. Excelente, decolagem no zero, Lógica Golf Kilo. Azul 2771, já tem condições de curva à esquerda? Afirma. 2771, curva à esquerda para o A220, aguarde o último vento para interceptar, desça para 2.000 pés. Esquerda 220, descendo para 2.000 pés, aguarde o vetor do azul 2771. Chalé 6315, curve à direita para o A275, o seu limite será a radial 250 Salvador. Direita 275, limite 250 Salvador, né? 315. Complete com curva à esquerda para o A150, reporte estabilizado. Esquerda 150, reportará estabilizado, azul 2771. Patão Gosta Golf Kilo, decola 239, por solicitação do controle Salvador, mantenha para o até 4.000 pés, após 4.000, curva direita no perfil da saída Arboruno ou até a liberação do mês. Chame o controle Salvador no 20.8. Tá ciente, vai manter a proa até atingir 4.000, após direita, seguindo o perfil. Vai chamar 1208, Oscar Golfino. Desça para 4.000 pés, altímetro na 0.7. Quer que reduz mais? Negativo, ainda negativo. Tá, 4.000 então, 1.017, obrigado. Controle Papatango, Oscar Golfino, decolando a 0, passa 1.100 pés. Oscar Golfino, contato radar, suba para o nível de voo 100. Mantenha a proa de decolagem até 3.000 pés. Após curva direita, voe direto para a posição A. Gente, impedido livre a restrição, vai acender para uma centena. Restrito, manter a proa até 3.000. Após direto A, voe Oscar Golfino. Afirmativo, mantenha a proa até 3.000 pés. Após direita, direto à posição A. Gente, Golfino. O Chalé 6315, desça para 2.000 pés, altímetro na 0.7. 2.000, como ele 17, 6315. Osaka. Primeira nave. Passe Golfo Uniforme, prossiga para o controle. Gente, passe Golfo Uniforme está em contato radar agora a 67 milhas norte de Salvador. Voe para a posição Bons para interceptar a chegada Bons e aguarde demais instruções do controle. Passe Golfo Kilo, dá presente e voe direto à posição... Arbor. Sim, dá pra gente direto ao Arbor, Oscar Oscar. Autorizado 4422, Felipe? 4422, está para 3000 pés, quem é da 1017? 3017. Autorizado, alinhar e decolar, pistão 90 sem parada, vento 180 graus, 79. Alinhar e decolar sem parada, 2790. 8.95. 1895, 2771. Azul 4422, desce para 2000 pés, QNH107, autorizado a final do procedimento LS X-Ray da pistola 0, reporta estabilizado. 2000 autorizou, reportaremos 4422. Salvador Azul 2771, está estabilizado. Azul 2771, no contínuo de aproximação, aguarde pistão no zero livre, aeronave da companhia, TR da companhia, iniciando rolagem pistão no zero. Aguarda 2771 no azul. Está na 6305, apenas para informação, há um tráfego na sua posição de 1h05m, rumo nordeste, é o tráfego que irá preceder uma aproximação, um eco no 90, agora com 2409 de grau de speed em redução, passando 4500 pés em descida 2000 pés. Está na 6305, curva direita para o 320, o seu limite é o que demais que nós... Correção, o seu limite é a radial 260 de Salvador. 7-1, pouso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus, 7-9, pista molhada, porém sem chuva sobre o campo. Pouso autorizado, azul 2771 no zero. Azul 2790, decolado aos 43, chama o controle Salvador no 20.8, bom voo. Quando 208, azul 2790, obrigado. Matias direitas, é 360, entrada pela 100 de cima para 6.3. Confirma a aeronave que modulou para o controle. Controle Azul 2790, boa, Tati. Azul 2790, contato radar, suba para o nível de voo 180 via saída Momo. 180 via Momo, 2790. Fechando na 6305, completo com curva à direita, proa 055, reporta estabilizado. Direita 055, reporta estabilizado, 6305. LR, está autorizado. Afirmativo, reporta estabilizado, 4422. Estabilizado, 4422. 4422, completa final. Chame torre, frequência 98, decimal 95. 1845, obrigado, bom serviço. Torre Salvador, boa tarde. Azul 4422, está 7,5 milhas estabilizado. Azul 4422, boa tarde. Continue a aproximação. Aguarde pista no zero nível, ajuste no 097. Pista molhada, porém sem chuva sobre o campo. Excelente, nessa escuta, obrigado. Direto Momo 2790. 2790, correção, vou ir direto VATAP, VATAP. VATAP, 2790. Direita Eco, solo 219, azul 2771. Avistado, ponto autorizado, pistão 90, vento 170 graus, 069. Autorizado, 4422. Prossiga. Prossiga. Autorizado. Autorizado. Controle azul 2790, pequeno de esquerda para 225 por 2 milhas. Quente 2790, após desvios, vou em batata. Após desvios, autorizado batata 2790. Controle Salvador, está passando Lima Hotel, hotel transporte, termo informação que é. Papatango, Lima, Hotel, Hotel, acione identificação, chegada, Bomédio 1 autorizada, dá presente voo direto à posição ITAP, desça para o nível de voo 080, altímetro na 097. Bomédio 1 Bravo autorizada, vai voar direto ITAP, descendo para o nível 070, Lima, Hotel. Xené 6305, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 295, boa. Tá. Xené 6305, tá na final, vai ser pra boa. Xené 6305, boa tarde, continua a aproximação, aguarde pistão no zero livre, o ajuste no 097, pista molhada, porém sem chuva sobre o campo. Gente, não aguarde, 6305. Ah, já, essa aqui já era. Direto na ensaio 2790. O 4422 no solo 49, eu liberar via TEC-C Eco, chame solo Salvador no 21.9. Libera na Eco 219, 4422, boa. No 5, pouso autorizado, pistão no 0, vento 160 graus, 07 nós, pista molhada. Livre pouso no 10, pista molhada, grato, 63 ou no 5. Não, tá certíssimo na RBC. controle, quanto por cima, coordenar a prova de conquista, pro Oscar do Silo. Aguarde coordenação. Ótimo. Oscar Book uniforme, desça para 4.000 pés, QNH 1097. Linha 3 no 5, no solo 5-1, não liberar a próxima direita via eco, chame solo Salvador no 2-1, decimal 9. 2-1-9, boa, linha 3 no 5. Olá, papai. Torre Oceaner 63, 15, confirmando, saltão 219? Confirmo. Tratado a várias chamadas, está em sucesso, 63, 15. Para a descida. Veja, foi cruzado por Recife, a descida, nível 210 para 150, voando por metro, voo 208. Torre, a gente efetuou, nós já efetuamos várias chamadas e sem sucesso, 219. É, prossiga táxi de Alfa, mantém antes da Juliette. Antes da Juliette, vai reportar. Sim, nível 050. ADC, bateu nível 050, Lima Delta. 3 no 5, solo. 703, grato, 63 no 5. Autorizado descida até o nível de voo 0620. 0620, voo 2008. Tem informação, Sierra. Ciente. Vai na Pro de Lençóis. Pro de Lençóis voando já, o 2790. Oscar Golf Kilo. Prossiga, senhor. Está presente na Pro de Vitória da Conquista e em passo estimado de pouso quanto possível. Para o 1750. Cliente, 1750. Vou ir direto Conquista, Oscar Golf Kilo. Cliente, vou direto Conquista, Oscar Golf Kilo, grato. Tango Lima Hotel, Hotel Vena Proa de Duna, desça 2 mil pés, ajuste no 0 no 7. Dispensado das restrições de altitude e velocidade na chegada Bomé de Uno. Autorizado final, DLSXA para pista no 0, reporte localizador. Proa de Duna vai descer para 2 mil pés, ajuste no 0 no 7, vai reportar no Lote Lima Hotel, Hotel. Reautorizado nível 050. 050-0208. Controle Oscar, mais diante para a descida. Existem condições visuais, reporte está no farol de Itapuã, Oscar Maquiaque. Após resume na proa de Itap, gol 2008. Gente, após desvio, proa de Itap, gol 2008. Azul 2790, surbanteio nível de voo 180, chame centro Recife, 126, décima 85, alterna 128, décima 8, bom voo. 2685, alterna 288, azul 2790. Passaria 2230, próximo, próximo ponto de espera da pista no 0. Gente, passaria 2230, autorizando a linha de colapso, pista no 0, vento no 60 graus, 099. Livre a linha de colapso, pista no 0, passaria 2230. Confirma, voo 964. Afirma, copiou a informação Sierra, passou 225 para 1950. Voo 964, sem identificação desse mantenimento de voo 050, vigilância, chegada bom médio 1, ajuste no 0 no 7. 0 no 7, possibilidade após uma voz de TAP? Doida presente TAP, 1964. Presente TAP, obrigado. 2008, precisando mais quantas milhas nessa proa? Quase 5 milhas para a direita para a etapa 2008. 2008, após desvios, foi na proa de duna, desse mantém a 2 mil pés, ajuste 10 no 7, está autorizado. E a DS X-Ray para a vista 10, reporte localizador. Gente, quando tiver condição autorizada, vai na proa de duna, desse 2 mil, se pode estabilizar 2008. Passa o Golf Uniforme. Achou, doutor? Papa Tango, Oscar Golf Uniforme, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, direita proa 230, limite desta proa, o radial 100 do VR Salvador, será das comunicações, ao cruzar 100, reassume Duna e complete a ADS X-Ray. Domingo vai curvar direita 230 na proa, limitada a radial 100 do VOR. Descentar a radial 100, antes do reforço. Observou o uniforme número 3 na aproximação, vai seguir bike 737 da Gol, aproximando pelo setor sul, aguarde posicionamento do tráfego, viu? Sim, então. Controle o Oscar Mike Yank, está com o farol de Itapuã no visual, está a 6 milhas agora. Quente. O Oscar Mike Yank, chame torre 18.95, boa tarde. 18.95 para o Yank, boa tarde, obrigado. Controle Salvador, parceria 2230, decodar 10, saída Arboruno. 2230, contato radar, submantenha nível de voo 180 via saída Arboruno. 5 milhas do farol de Itapuã, já nivelada a 500 pés. Gente, reporta na vertical de Itapuã, informa o tráfego ingressando agora na final da 10 com um trem com prioridade para pouso. Reportarei na vertical do farol de Itapuã, Oscar Mike Yank. Lima Hotel, reporte com ILS. Já está com ILS, Lima Hotel, acabou de estabilizar no lote. Reporte de aproximação, chame torre, 18.95, boa tarde. Torre 18.95, obrigado, Lima Hotel. Golf Uniforme, curva esquerda pro A1 no 80. Esquerda pro A1 no 80, nossa Golf Uniforme. Passaria 2230, somente para informação, a gente já havia informado o solo Salvador que não cumpria a restrição superior, assim mantendo 3000, passaria 2230, tá bem? Gente, graças pela informação, tenha 3000, agora estou seguindo a subida. Gente, passaria 2230, manter 3000. Uniforme, informa o tráfego 12 horas, 8 milhas, rumo nordeste, passando 3.500 pés em descida, Boeing 737, vai segui-lo na aproximação. Mantenha a proa 180, autorizado a interceptar o curso do localizador nesta proa, reporte estabilizado. Oscar, Golf Uniforme. Gente, está mantendo a proa, autorizado a interceptar o localizador da pista 10, mantendo 4 mil pés, Oscar, Golf Uniforme. Mantenha a loja para prosseguir na descida. Gente, aguarda. Controle, passaria 2230, solicita de via esquerda para evitar formações. Confirme a proa. 240 por aproximadamente 10 minutos. Livre desvios nesta proa, o 2230 ainda vai ter que manter 3 mil pés, ok? Ok, mantendo 3 mil pés na proa 240 para levar informações, que seria 2230. O 2008 desce 2 mil. Este é 2 mil, 2008. Confirmo. 3560, seguido 170. 3560, sem identificação, desse mantém nível de voo 0620, vigilância, chegada bom médio 1. Bom médio 1, 060, 3560. Boa tarde, Oscar Golf Kilo. Prefiga. Pedro Recife, no 26.0, alterno no 35.3, bom voo. 260353, grata. O Finiforme disse que mantenha 3.000 pés. 3.000 pés descida, onde chegou o Finiforme? Estabilizou 2008. O 2008, complete a aproximação, chame 2 e 198, décimo 95. 995, obrigado. Oscar, o Finiforme para interceptar o localizador, esquerda para o 1130. Esquerda para o 1130 para o localizador, onde chegou o Finiforme? Oscar, o Finiforme desce a 2.000 pés. 2.000 pés, onde chegou o Finiforme? Passaria do 2230, informa o tráfego, posição de 2 horas, meia dúzia de milhas, um oposto passando 3.300 pés em descida, Charlie 208, no procedimento de instrumento. Mantenha 3.000, aguarde informação de tráfego adicional. Sente, sente do tráfego, mantendo 3.000, já livrou as formações, retornando a navegação. Dona Flor de Arbor, o 2230. Direto Arbor, passaria 2230. Papadango Lima até o hotel no solo 08, libere a próxima, direita, Z-Taxway Eco, e chame o solo 121-9. Direita da Eco, 219. 008, continua a aproximação, aguardando instruções de pouso. Direita, guardando, 2008. Arriba direita da aproximação, cerca de 7,5, espero 500 pés na hora de interferir com pouso. Direita, também assistindo. 008, pouso autorizado, pista no zero, pista molhado, no 60 grau, 08 nós. Livre pouso no zero, 2008. Corre, o Oscar Mike Rex avisou com o tráfego na final, está autorizado a cruzar na retaguarda? Passarei do 2230, informa o tráfego, 12 horas, 11 milhas, um oposto, passando 7.000 pés em descida, um bike 738 da Gol. Estabilizado, Oscar Golfo Uniforme. Oscar Golfo Uniforme, chame torre em 1918, décimo 95. 1918, décimo 95, Oscar Golfo Uniforme. Foi instalador, Papatango, Oscar Golfo Uniforme. Patango, Oscar, Golfo Uniforme, continue a aproximação, para informação circuito efetuando cruzamento da final 1-0, aguarde autorização de pouso. Mantendo a aproximação, aguardando, Oscar, Golfo Uniforme. Corrou o vento para o voo 2008. 60 graus, 099. Mike Yankee, prolongue a perna do vento pela direita da 1-7 e aguarde autorização para ingressar na final da mesma, ok? Estou com o tráfego agora passando no externo. Prolongando a do vento da 1-7, acho que é Mike Yankee. 2008 no solo 1-0, libere a próxima direita, via taxiway Foxtrot, chame o solo 121-9. Foxtrot 219, obrigado. ADC do gol no 964? Olá, Zé, base livre do tráfego, mantenha 2.000 pés, ajuste no 0 no 7. Autorizado final do ILS XP para a pista 1-0, reporte no localizador. Camará estabilizado, 964. E 560, controle? 560, prossegue. visualizar esse atual de dias mais à frente? Ali próximo etapa, eventualmente, eu pretendo ver a esquerda, pouca coisa. Quente. Passarelo 2230, submantém a nível de voo 180. Passarelo 2230, livre atenção ao 180, necessita desvio à esquerda para o 235 por 20 milhas para evitar formações. Cliente, livre de desvios à esquerda 2230, se precisar de uma curva mais à esquerda, só informa o controle antes, ok? Afirmativo, autorizado desvio à esquerda para o 230 por 20 milhas, livre atenção ao 180. Golf informa avistado, pouso autorizado, pistão 1-0, vento no 60 graus, 092. Autorizado, pouso, pistão 1-0, Oscar Golf informa. Pode sim, clima total. Chamar quem que autorizado a final da 97, aguarde autorização de voo. Autorizado para a final da 97, pode chamar quem? Auto Control, good afternoon, Papa Romeo, Papa Papa Golf, Formation Tango. Papa Romeo, Papa Papa Golf, Cock Identification, initially descend and maintain flight level 190. Descend and maintain 190, Papa Papa Golf. Papa Golf, Papa Papa Golf, expect traffic formation. Inform if you expect any weather deviation in, during the descent. Not now, sir. We have a weather around 30 more miles. We don't need to deviate. Roger, thank you very much. Fly direct to Bomed intersection. So initially descend and maintain flight level 150. Okay, we are flying now Bomed and descend to 150, confirm? That's right, flight level 150. Roger, flying Bomed, descend flight level 150. Passarelo 2230, sub mantém inicialmente nível 140. Inicialmente nível 140, para 2230, sente. Confirmado 3560, descendo até 2000. 3000 pés, 10 no 7, na proa de Duna, 3560. 3000 pés, proa de Duna, 3560. Então, cruzo localizador 964. Polo 964, chame torre Salvador, 118, decimal 95, bom pouso. 2895, obrigado. Salvador, gol 1964. Decelerate due to weather. Repeat at your discretion, sir. Traffic information, position 2 o'clock, 70 miles, opposite bounding, passing 6,500 feet. To flight level 140, type Alpha Tango 72, descend and maintain flight level 150, it is at your discretion. Roger, thank you. A 3154, sem identificação, desse mantém nível de voo 160, 160 via chegada Bomed 1. Velocidade da presente fica a critério do comandante, forma o tráfego do som de 12 horas e 17 milhas mesmo rumo, passando nível 160, um Lear 40, sossegue na aproximação. Tráfego adicional, posição de 11 horas, 27 milhas no oposto, cruzando 7 mil pés em subida até 140, um Alpha Tango 72. Rate 150, Papa Romeo, Papa Papa Golf. Papa Papa Golf, descend and maintain flight level 050. Descend and maintain flight level 050. Pedro 2230, reautorizado a nível 150. 150, Pedro 2230. Pedro 3000, 3560. 3560, desça 2000, pés autorizado final do ILS X-Ray para pista 10, reporte localizador. Estou autorizado no ILS 3560, 2000. Na passaria 2230, a prova está mantendo ainda para desvios, confirme. Estamos retornando a trajetória agora na controle de conquista. Fala qual vai ser a prova para conquista. Aqui. Da 3154, reautorizado para o nível de voo 1940. Passarela 2230, submantenha nível de voo 1980. Submantenha nível de voo 180, passarela 2230. Oficial para conquista 255. Autoriza direto conquista na prova 255-3230. Autorizado conquista 2230. Cliente grato, autorizado conquista 3230, nível de 180. Passarei do 2230, chame agora o centro de Recife, frequência 126.0, alterna 135.3, bom voo. 126.0, alterna 135.30 para 3230, muito obrigado, bom. Décima tem a nível de voo 0620. O 1964, sala 18, libera direito no 21, décima 9. Direito no 19, gol 1964, obrigada, bom. Boa tarde, TAM 3560, repórter Flávio Campo, teste estimado de 1.200 pés, pista molhada, não chove sobre, sobre a pista, porém na final do ano zero está com uma chuva. Repórter Zó. Gente, chamaram o Zizó com o campo TAM 3560. TAM 3560, avistado, pouso autorizado, pista 10, 170 graus, 12. Teste de repouso, TAM 1750. 2110. 1164, acione identificação dessa via chegada ao Balmédio 1 para o nível de voo 050. Ajuste o altímetro 1017. Então, via Balmédio 1 para 050, 10, 17 no ajuste. Feet, clear to join ILS X-ray runway 10, Papa Papa Go. 2154, desse mantém a 2000 pés, sem restrições na chegada Bom Médio 1, na Justa 017, reposto no posto localizador. 2000 pés, sem restrições, 1017, Bom Médio 1, informará estabilizado, 3154. Flyzer, LS X-ray, runway 10, Papa Papa Golf. Papa Papa Golf, complete approach and call Salvador Tower, frequency 118.95. 118.95, have a good day, Papa Papa Golf. Good afternoon, Papa Romeo, Papa Papa Golf, localizer runway 10, runway in sight. Romeo, Papa Papa Golf, continue approach, expectment cleared. 2192107, runway right. Roger, waiting for landing clearance, Papa Papa Golf. Cruzado, tá, pode sim, Golf.